mente vazia, oficina do cão. Na mente dos bicos se cria ilusão de um cara nobre ou de um ladrão. O que eu sou? Pra residir numa casa de luxo, com cada carro que é um absurdo, até a reação fica pros bicos sujos. O que eu sou? Pra tá com os panos da moda, de novo Corolla, de bright invocado, um cordão que apavora. Não tem quem namora, aí ela chora. Diz aí pra mim, se nós for ou não for. Humilde vencedor, eu sou guerreiro sofredor. Eu sou mais um abençoado pela mão de Deus, mais um merecedor. E fica reportado, eu tô gordinho de malocha. Eu tô forgando fortuna, você nem me consagro vencedor. Humilde vencedor, eu sou guerreiro sofredor. Eu sou mais um abençoado pela mão de Deus, mais um merecedor. E fica reportado, eu tô gordinho de malocha. Tô forgando fortuna, você nem me consagro vencedor. Vazio, oficina do cão. Na mente dos bicos se cria ilusão de um cara nobre ou de um ladrão. O que eu sou? Pra residir numa casa de luxo, com cada carro que é um absurdo, a interrogação fica pros bicos sujos. O que eu sou? Pra tá com os panos da moda, de novo Corolla, de brejo invocado e o cordão que apavora. Não tem quem não olha, aí ela chora. Diz aí pra mim, se nós fogo ou não foga. De vencedor, eu sou guerreiro sofredor. Eu sou mais um abençoado pela mão de Deus, mais um merecedor. E de carro importado, eu tô gordinho de malote. Eu tô pagando volta na buzana e me consagro um vencedor. De vencedor, eu sou guerreiro sofredor. Eu sou mais um abençoado pela mão de Deus, mais um merecedor. E de carro importado, eu tô gordinho de malote. Eu tô pagando volta na buzana e me consagro um vencedor. Elas pra encostar, baile da Marconi, tá ruim de aturar. E não tem como não, elas...